Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Tropicália. Boa tarde, bom dia ou boa noite, claro, conforme a hora e local onde nos estiver a escutar. Então, vamos continuar com muita alegria neste programa África Rítmica, que leva até si música provinda de África. Muito ritmo, muito kizomba, muito kuduro, muito de tudo, até muita boa disposição. Eu sou o Leandro Amador e estou aqui todas as semanas, caso seja na Rádio Antena Web, às 20 horas no Canal 1 e de segunda a sexta-feira na Rádio Onda Nacional entre as 16 e as 17 horas. Por isso já sabem onde me encontrar, a que dias e em que local. Então vamos continuar com aquela boa disposição que o leva até si neste programa África Rítmica. Bilhete Monteiro representa Conte Novo, Baby Ponchora, Dani, Papá, Michu, yo. Baby, me down toda, Mr. Crazy, mas baby, vou ter que ter tanta jura, baby, me down toda. Chora, baby, fazem a chora. Fazem pro aluno, cabo sem a professora. Cabo bom, vai-te embora, baby, que creu agora. Baby, cabo pra gráfica, se acerbo é leve. Já acerbo o príncipe e banha branca de neve. Põe dentro de burruti, dan corda, chuputi. Você é mamico bom, que tá discute. a nossa fixe, da senha bubata dixi. Vem pra ser do boy, vou ter que te deixar um boy. Mas baby deixa de fita, em que hoje eu te grita. Baby deixa de busca, me sabe, mas boa é justa. Baby já foi maluco, chão que me cunha pra juco. Mas baby deixa de fita, em que hoje eu te grita. Mas vamos pegar o lume, baby. Mas baby, me tem que te deixar. Mas baby deixa de fita, em que hoje eu te grita. Mas vamos pegar o lume, baby. Mas baby, me tem que te deixar. Baby, por me chorar, fazendo adoram. Baby, por me chorar, me creu agora. Baby, por me chorar, fazendo adoram. Baby, por me chorar, me creu agora. Hoje Mr. Buzz off, keep up, hoje Mr. Brazy. Baby, que já dá corda, baby, que já tá crazy. Levanta porra, vou prender com o pego, baby, depois de corda, se quer me fica cego, Que só te aguenta, baby, ainda que experimenta. Se quiser tapeta, não vou lá, que me acredita. Pistão, chave, quem vai porta, pan abre. Pan me entra, pan concentra, pan duspi. Hoje com a boca em que te cuspe. Baby, levanta a saia, hoje te quebos maia. Baby, se birra todo, hoje de cacocodo. Se pega lume, baby, mente que come. Pô, mona, chonta, que te mijo. Barriga cheia de filho. Mas baby, deixa de fita. Em que hoje eu te grita. Se pega lume, baby. Mas baby, baby, que já pensou isso. Mas baby, deixa de fita. Hoje eu tô grita. Você pega o lume, baby. Mas baby, baby, me já pensou isso. Baby, já chega a hora que eu vou ponta chorra. Baby, bate angule, baby, bate bule. Fica me se geme, fica me se treme. Na ruta mostra furo, gosta de minha macho burro. Baby, por me chorar, fazendo adoram. Baby, por me chorar, me creu adoram. Baby, por me chorar, fazendo adoram. Baby, por me chorar, me creu adoram. Baby, mas baby, deixa de fita. Me em que hoje eu tô grita. Mr. Crazy, pega o lume, baby. Mas baby, eu tenho baby, que já passou isso. Mas baby, deixa de fita. Hoje eu tô grita. Você pega o lume, baby. Mas baby, me já passou isso. Baby, me já andou. Mr. Crazy. Mas baby, me tem que ter tanta chora. Baby, me já andou. Mr. Crazy. gostada pra esperar. Pensa só na mim, pensa só na voz. Amor encastada pra esperar. Amor, meu amor, Onda Nacional, todos os dias, a tua companhia. Exatamente, está a ouvir a Rádio Onda Nacional, a sua verdadeira companhia. Então, de momento, está a ouvir o programa África Rítmica, onde consta muita e boa alegria provinda da música, e que a música tem como as suas origens África. Por isso, esta temperatura toda bem quente da música é transmitida para você que está aí desse lado. Eu sou Leandro Amador e estou aqui a levar até si uma hora repleta com este estilo musical. Então, já sabe, se nos quiser consultar e estar mais ligados a nós, poderá fazê-lo através do Facebook. E o Facebook qual é que é? É fácil, é este. A Onda Nacional está agora mais perto de si. Visite-nos no Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. Exatamente, é este o endereço pelo qual nos pode adicionar e ser também nosso amigo através do Facebook. Já sabe que este programa África Rítmica também tem uma parceria com a Rádio Antena Web e a Rádio Onda Nacional, duas rádios, por um só objetivo, pela divulgação da música, pela alegria, pela boa disposição. Então, a Rádio Antena Web fica na seguinte rua, em www.radioantenaweb.info, e a Rádio Onda Nacional poderá também visitar um pouco mais à frente, na esquina que faz com www.ondanacional.listens2myradio.com. São estas as duas ruas que tem que visitar, onde estão alojados os nossos estúdios da web. Então, vamos prosseguindo com a música. Vamos ficar agora com Lili e Ebra e depois Beto Duarte. Então, fique por aí, fique na boa companhia da música, claro. E já sabe, vamos estar aqui quase durante uma hora a levar até si esta excelente energia musical. Onda Nacional, um amor de rádio. I love you. I love you. Certo que está a gostar desta seleção musical que eu envio e fiz previamente a pensar em si. Então, se você está a gostar, espero que continue a passar por aqui pela sua rádio e escutar mais vezes o programa África Rítmica. E não só, claro, temos muitos e bons outros programas. Então, caso queira fazer um apelo, uma crítica, uma sugestão, ou dizer mesmo o que faz e onde nos escuta, poderá fazê-lo para leandro.ondanacional@gmail.com. Será um prazer receber aquele e-mail provindo de si, da sua parte e de De onde? Não se sabe. Então, por que não dizer em que sítio nos está a ouvir neste momento? Enquanto isso, eu dou-lhe muito e muito mais música alegre e boa música, claro. Então, vamos ficar com ela. Aqui, segue ela. Tout ce que j'ai long time. Shouldn't have left you, left you without a dope beat. Step two, step step, step two, step step two, step step step step step. It's been a long time. We shouldn't have left you, left you without a dope beat. Step two, step two, step step two, step two, step step two. Baby girl, what would you do to get to me? What would you say to have your way? Would you give up or try again? If I hesitate to let you in, now would you be yourself or play a role? Tell all the boys I'll keep it low. If I say no, would you turn away or play me off, or would you stay? A Onda Nacional está agora mais perto de si. Visite-nos no Facebook em www.facebook.com/ondanacional. Exatamente, cada vez estamos mais perto de si. Para isso, você basta digitar este endereço ou fazer uma pesquisa por Onda Nacional e acessar. E ser também nosso amigo. Sermos todos por um único objetivo, pela boa disposição, pelo sucesso e pela divulgação da música. E então, falando em música, vamos continuar com Gil Semedo e depois com a Maya Cool. São mais duas músicas, dois motivos para você ficar agarradinho aqui à sua rádio Onda Nacional ou Antena Web, porque este programa tem uma parceria com as duas rádios, ou as duas rádios fizeram uma parceria entre si, e então o programa toca de segunda a sexta na Rádio Onda Nacional entre as 16 e as 17 horas, e aos sábados pelas 20 horas no canal 1 da Rádio Antena Web em www.radioantenaweb.info. E a Rádio Onda Nacional localiza-se em www.ondanacional.listens2myradio.com. E agora sim, então, prosseguimos com Gil Semedo. Estamos travando.

então chegamos ao fim de mais um programa África Rítmica. Eu sou o Leandro Amador e estive aqui aproximadamente 60 minutos para ter o objetivo de levar muita alegria até sua casa, até onde quer que você esteja, até onde você nos possa ouvir. Muita alegria, muita energia através das notas musicais, dos acordes, da melodia e do ritmo da música provinda de África. Então, da minha parte, foi um prazer estar aqui e levar até si tudo isto que revelei, porque era esse o meu objetivo, poder saber e sentir que a boa disposição reina aí desse lado. Então, de segunda a sexta-feira, entre as 16 e 17 horas, aqui na sua rádio Onda Nacional, em www.ondanacional.listens2myradio.com, e aos sábados, pelas 20 horas, na antena web, em www.radioantenaweb.info. É assim que me pode encontrar, aqui no cantinho da web. Então, vamos terminar este programa com a música Apocalipse. Nota ali só para um segundo. Aqui tanto na amizade para gerar infelicidade. Aqui tanto angústia de guerra. Se não poder criar paz na terra, então de pensar. Homem cheio de malvadeza, sem respeito à natureza, e Deus vai vir. Quando inventa planeta, quando coitou a maneta, sem seja rasgar. Monopólio cambada, é destino de nós vida. Cada hora uma notícia, cada minuto malícia. Desarmamento e conversa, mas banquete e vice-versa. E fartura não conta, e miséria não conta. Muita pior que um jogo de boca, já vou mandando cala a boca. Verdade. Não te dá viver de voz da ameaça, não flagelo para cobrança. Mundo podia ser outra coisa, vida podia ser cor-de-rosa. Se nós tudo podia juntar amor, podemos amor na coração. A Bíblia está falando Apocalipse, ma Bíblia está falando. Apocalipse, ma Bíblia está falando. Apocalipse, ma Bíblia está falando. Apocalipse, pra que todo mal tá nesse mundo, só pra isso não ser. Que tanta angústia de guerra, se não poder criar paz na terra, chore pensar. Onde está cheio de malvadeza, sem respeito à natureza, Deus vai. Tanto inventa planeta, tanto e tanto a maneta, sem se jogar já. Monopólio cambada, é destino de nós vida. Cada hora uma notícia, cada minuto uma malícia. Desarmamento e conversa, mas banquete e vice-versa. É fartura no ponta, é miséria. Yo Bíblia.